Siga-me no Facebook. Hey! Hey! My God! Nunca que me esqueço daquele dia. Olha o pedestre! Atropela! Oh! A polícia tá vindo! Se for negão, me entrego! Tu vai ver o negão! Brinquedo que pariu! Esse filho da peste borrou minha maquiagem da avó! Toma nos ovos, viado! Cuscuzinho! Eita! Olha pra frente, caralho! Ei, maluca! Aí eu vou fingir que eu morri! Toma, vinhado! Ó, o vinhado aqui! Agora eu morri mesmo! Corninga! Calma, Corninga, sou eu! José Neto Pereira das Flores Tavares! Nome feio da peste! Cadê as bandidas? O Batman levou a bichinha. E já faz 3 meses que tu disse que ia buscar ela e não buscou. Ela que espere mais 3 meses. Eu vou é dormir que eu ganho mais. Ah! Eu tô loucão de dar noninho! Ah! Arlequina! My God! My God! Ai, que delícia! Hoje eu fui passear com o cuscuzinho e depois fomos dar um rolê pela estrada. Mentira, nós foi roubar, mas no caminho acabamos sendo perseguidos pelo Batman. Eu nem liguei. Mentira, peguei arma e logo atirei naquele safado e eu quase matei. O carro capotou, eu me lasquei. Olha pra frente, caralho! E debaixo d'água eu fiquei. O Coringa nem ligou e correu. O Batman foi me pegar, mas eu quis o matar. E eu nem sei porque o soco ele quis me dar. O Coringa nem ligou e correu. Batman me levou e me prendeu. Agora eu vou aproveitar e ele eu vou pegar. Coringa, fita peste, vem logo me resgatar. Ai, que delícia! Toma, vinhado! Se inscreva no canal. Hoje eu fui passear com a cuscuzinha e depois fomos dar um rolê pela estrada. Mentira, nós foi roubar, mas no caminho acabamos sendo perseguidos pelo Batman. Eu nem liguei. Mentira, peguei arma e logo atirei naquele safado e eu quase matei. O carro capotou, eu me lasquei. Olha pra frente, caralho! E debaixo d'água eu fiz. Coringa nem ligou e correu. O Batman foi me pegar, mas eu quis o matar. E eu nem sei porque o soco ele quis me dar. O Coringa nem ligou e correu. Batman me levou e me prendeu. Agora eu vou aproveitar e ele eu vou pegar. Coringa, fita peste, vem logo me resgatar. Da próxima vez que eu ver o Coringa eu vou matar ele. Cuscuzinho, eu nunca falei mal de tu! Me engana que eu gosto! A meta de like pra esse vídeo é de 70 mil! Então deixe seu like! E se inscreva no canal!